070. 070-2023. Charlie Mike, não recebo seu transponder. Alfa Charlie Mike. Afirma, na decolagem a senhora recebeu? Afirma, não recebo o modo Charlie, que é altitude cruza. Estamos agora 055. Gente, agora eu recebo o modo Charlie. Charlie Mike. Estabilizou o gol no 9922, perdão. Bom, 9922, combate final net, chame 218, decimal 6. 266. Azul, 4208, chame 7 Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 265, 2545, bom dia, 4208. Azul, 4298, desça para 2000 pés, autorizado final net, reporte estabilizado. Para 2000 pés, autorizado VLS, reportará estabilizado. Azul, 4298. Alfa Charlie Mike, não recebo o seu transponder. Informa a altitude que cruza. 070, agora afastado. Tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento no 40 graus, 08, nosso que legal no 08. Vire pouso, vou no 9. Reduza para 2009. 2009, 3663. Alfa Charlie Mike, informa a altitude que cruza. Vamos atingir agora 0, cruzar 080. Gente, Alfa Charlie Mike, certifique seu transporte, pois não recebo. Ok, passamos aqui para o número 1. Charlie Mike, cheque o transponder. Ok. Se eu não receber o seu transponder, irá retornar para Salvador. Certo, vou passar para o número 2 para fazer o cheque. Então, 3663, reduzo para 1809. Desça para 3000 pés, ajuste 1009. 3000 pés, 1008, 1809, então 3663. Então, 3663. De forma da nossa posição de 11 horas, 10 milhas, é o ECO 9, seguirá como número 2 para aproximação. 7363. A palavra está aqui no Delta, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 025, seu limite ao curso localizador. Esquerda 025, limitado ao curso localizador, certo aqui no Delta. Utilizado por estacionamento de ataque, está 3179. Agora afastado 10 milhas de Salvador. Sim, eu recebo seu transporte. Então, 3663, isso para 2000 pés, ajuste 1009, autorizado final LS, após estabilizado. 2000 pés, autorizado final LS, será estabilizado, está 3663. Azul 4298, passa a Duna, agora chama a torre, 198, decimal 6. 286, Azul 4298. Terra Kilo Delta, informe sua velocidade indicada. 290. Sente a luta para 1809, para interceptar o localizador, curve à direita na Pro 070, reporte estabilizado. Curva na direita no 070, reduzindo para o 180, reportar estabilizado, certo? Desça para 3000 pés, ajuste 1008. Certo para 3000, com 1018, certo aqui no Delta. Azul, gol no 922. Torre Salvador, bom dia, Azul 4298, estabilizado no localizador da pista 10. baixo trabalho. Azul 4298, continua a aproximação, aguarde pista livre. Azul 4298. Comandante, eu vou 1922. Na 922, prossegue via Alfa Juliette para o 612. Alfa Juliette 612, 922. 098. 2000 com 1018, século dentro. E mais, volta na Juliette, 922. Direita para 197. 100, século dentro. Uno 605, deixa para 4.010, ajuste 1018. 4.018, Uno 60. Sarido 2223, deixa para o nível de voo 050. 050, 2223. Um 3.063, passa a Duna, agora chama e torre, Uno 8, decimal 6. Uno 605, reduza para 1809. Reduzindo 80, 60. Passaria 2226, reduza para 1809. Reduzindo 80, passaria 23. Passaria 2223, informa o tráfego à frente, a 10 milhas da Boeing 738, seguirá como número 3 para aproximação. O tráfego de casa, passaria. Eco Delta, condições visuais, reporte pronto para descida. Gente, é Mike Eco Delta. É 05, forma está com a posição de 11 horas, 8 milhas. É o Eco 50, seguirá com o número 2 para aproximação. Vista para 2010, ajuste 1008, autorizado final LS, reporte estabilizado. 605, poderia confirmar, descendo para 2010 e seguir com o número 2? Afirmo, gol no 605. 605. Professor Salvador, bom dia, 3304, passador. 3304, essa medicação, chegada bom, se desça para o 060. 60 na bom. Após ataque, Serra, Kilo Delta, passa a dona agora, chame a torre de controle, 198, decimal 6. 186, grato, Eco Delta. Repouso, pistão no zero, tanto, 3663. Chame o centro Recife, 126, decimal 85, alternativa 125, decimal 45. 285, 12545, Alfa Sierra Mike. Se é autorizado, faz a base pela direita. Sierra, Kilo Delta, reporte no marcador externo para base pela direita. Ah, 2 milhas. Já, se autorizado, já inicia. Sim, se autorizado, base pela direita, reporte na final da 17. Bota lá na final da 17, Sierra, Kilo Delta. O 605 está efetuando giro. Foi só um cúmulo aqui, já tá voltando pra Duna. Foi uma milha. Chegou no 605. Saída 2223, desça para 2010, ajuste 1018, autorizado final LS, após estabilizar. para 2000 no 098, vai botar estabilizado ILS, passareiro 23. Se puder adiantar a aproximação, porque nós temos uma aeronave agora chegando em Luna, para evitar pulo simultâneo. Zero 02, confirma quando você está bom. Norte, para pouso. Voltará para pouso ou agilizar no certo. 3663, no solo 017, visto pela direita, chama solo 1219. 1219, obrigado, boa. 3663. Direita, nível 060. 5526, me transponder. 120, decimal 8, controle. 1605, passa a Duna, chame Torre, 198, decimal 6. 186, obrigado. Mas o táxi 186, 1018 na altímetro, bom voo, acima Golfo. Alô, azul 4298, para ingresso Juliette. Houve liberação a reporte, táxi. Torre, gol no 605, bom dia. Gol no 605, continua a aproximação, reporte de transporte baixado e travado. Já está baixado e travado, gol no 605. Gol no 605, continua a aproximação, reporte passando externo. Serra Kilo Delta, tráfego avistado, livre pouso, pista 17, vento 180 graus, 07 nós, Kinegal na 018. Repouso com a 1018, Serra Kilo Delta. 0,50, já zona meia, saia na Galeão. 5297, contato radar 7.4 milhas, nordeste de Salvador, voo e bonfe, reporte, bota para a descida. Mano, bonfe, 5297, reporte para a descida. Se houver capacidade de voar pela, agradece, 5297. Sente, tipo 5217, mantenha bonfe, por enquanto. 5217. Leve pro 08. Tem que ser de passagem ao Airbus Atan, após prossegue via Juliette pro 08. Eu tá 3663, vou seguir o tráfego da Azul, ingresso via Juliette pro 5. 3663, segue o Azul, ingresso a Juliette para o 05, tá 3663. Juliette. 3859, chegada BOF, desça para o 070. BOF 070, tá 3859. 3304, desça para 4010, ajuste 1018. 4.1018, ajustado 3304. 3859, desça para o nível de voo 050. 050, 3859. Mike Eco Delta está ciente do tráfego a 500 pés. Litoral. Então, desça para 500 pés, aí chama 018. Passado 2283, complete a aproximação final, chame Torre 118 decimal 6. 18623. O Guardião ultrapassou o Guardião, chame agora a Torre 118 decimal 6. Mas quer que eu reporte no travão de pitó? Estabilizado e avistado. Passaria do custo de aproximação, aguarde pista livre. 3. Comandor, Guardião levou. Guardião 02, prossiga. Avisou o coronado na curta, tem ciência de passarido. Está no momento em Piatã, é pensar para o guia até a Taipé. Ciente, mantenha a posição em Piatã. Observe a passagem do passarido após autorizado o cruzamento à retaguarda do mesmo. Reporte na final para pouso no Graia. Aguardará a passagem, mas no momento a gente está prosseguindo para a Taipé. Não vai realizar o cruzamento, não. Eu estou conseguindo entrar para o Graia. Forte visual com traço, mantendo 500 pés, nessa posição de 11 horas, 3 milhas. Sarido, após autorizado o cruzamento, vai para a Baeté. Negativo. Atenta, viu algum passarinho, guarda horário, manterá separação e prosseguirá para a 10.41 da Cruz. Delta, estação frequência livre. Uma torre? De Mike Eco Delta, autorizado o cruzamento do eixo da 190, resposta da final da 17, atente para o parceiro na curta final. Eco Delta, informo o Guardião 02, cruzando o eixo da 190, mantendo 500 pés. Livre pouso, pistão no zero, vento no 90 graus, 089. Livre pouso, 2023. Alfa Golf, livre táxi, reporte para ingresso, pistão no 7. Comandador Golf 605. Gol 1605, chame só 1219. 89. Pronto, mandou o gol 1605. Gol 1605, bom dia. Prossegue Alfa Juliette para 03. Gente, bom dia. Alfa Juliette 03. Aqui é a Codelta, tráfego avistado, livre pouso, pista 1-7, vento no 80 graus, 08 nós. 1-7, mais a Codelta. Alfa, prossiga. Como suas intenções? Estacionamento táxi é a frequência da torre, 186. A última marca 1018. Dorel, tá 3 1. Sobe. O Alien decola pistão no 0, vento no 80 graus, 089. Alien decola, 3 1. 1005, tá escuta? Confirme a frequência que você tá modulando. 3 1. Muito obrigada. Max Alfa, na escuta? Mantenha a posição, nós temos uma aeronave agora pousando. Após, autorizaremos a sua entrada na pista 17 para decolagem. Copio, Papa Romeu Oscar Alfa Lima. Prossiga, Oscar Alfa Lima. Alguém se orientou só pelo cheque de rádio, como é que fala, copia? 5/5. Muito obrigado, até já, obrigado. É, 2-2-3 a passarela, prossegue de alta, Juliette, remoto no 4. Remoto no 4, 2-2-3. Siga. Ato desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 8, autorizado, final LS, é posto estabilizado. Desceu para 2 mil, direto para 2000? Autorizado, uma descida para 2000 pés. E autorizado direto para 2000 pés. Autorizado táxi, atente para a aeronave que vai iniciar ao mesmo tempo que o senhor. Número 2 para a decolagem. Desvia direito, apresentar informação 3304. Já está voltando para a favor de pelo. Está na 3304, após desvia, uma navegação da polônia de pelo. Afirmo, autorizado a decolagem de pistão no zero, vento no 80 graus, 069. Lagoa foi autorizado, táxi, ingresso na pista 17, reporte ponto. .859, desça para 4000 pés, ajuste no 08. 4.359. Salvador, escuta 2 Xadar 62. Xadar 62 e não, contato com o Salo? É o 6225. Estou recebendo essa mensagem interpretada. Prossiga, por gentileza, meu amigo. O solo copia o 6225 da Oxaná? Agora sim, copia a meta, claro. Opa, tem a saída prevista para Brasília? Negativo R9. Paciente, é previsto decolagem para a zona 202, confere? Afirmo. Prepara Momo Nibsa, é a saída prevista. Obrigado. Bom dia, 3179, tá? Vai passar 2000 pés no perfil da El. Tá, 3179, contato radar, sul 0300, saída da El, Leda Bridge. 300, da El, Leda Bridge, 3179. Frequência livre, Guardião 02. A ponte da descida? 5217, desça para o 050. Descendo para o 050, trip 5217. Poderia confirmar no depósito para o trip 5217? 5217 será o número 3 para aproximação. Em 5217. Frequência desvia direita, canto 3589, 3859. 3859, com quantas milhas material de vir? 5. Sente, após desvio, retorna a navegação na proa de pelô. Tá lá. De pista 1179, vento no 70 graus, 089. 3179, voe direto da EL. Direto da EL, 3179. Tá, 3259, desça para 2010, ajuste no 018, autorizado, final LS, após estabilizado. 2000 e LS, autorizado, tá, 3259. Autorizado ingresso, pista 17, aposte pronto, marque Charlie Alpha. Outra 3304, eu tento se transformar logo. 3304, 304, complete a aproximação final, chame torre 198, decimal 6. 86, até decolagem. Plan 3304, 3 milhas e meio do externo, baixa atrasado. Plan 3304, corrigindo a aproximação, reporte passando externo. Voltará. Papa Golf, contato radar sua para o 060, perfil da Arco. Golf, é. Tá, 3859, pode aprovar a Duna para evitar uma formação em pelo. Tá, 3859, devido à formação, está autorizado a aprovar a Duna. Reporte estabilizado. Estando Duna, tá, 3859. Posso que ela apagou, Fih, confirma o seu estimado para o pouso. Está estimando pouso 12-10. 12-10, Oscar Papa Golf. Ah, pro ideal para o destino, Oscar Papa Golf. 252. Sente, 252. Momento. No 0, vento no 70 graus, 08 nós, que legal, no 0, no 8. 70 com 8, 1018 estado. Salvador, bom dia, Xenia 63, ano 2, me dou 1950. Xenia 63, ano 2, bom dia, chegada Mari, desça para o 050. Mari 050, pode mandar para a gente, tá? Xenia 63, ano 2, mantenha a chegada. Tio, eu tinha sido solicitado manter a high speed, então vai voltar pela velocidade normal. Sente, Xenia 63, ano 2. 2197, desça para 4000 pés, ajuste 1018. 4000 pés, 1018, 3P5217. Reduz a velocidade para aproximação. Reduzindo, 3859. Bom dia, Gol 923, o cliente da informação. Assume, por gentileza. Gol 923. Gol 923 para Guarulhos. O nível autorizado é o 360, vamos à cota? Afirmo, Gol 923. Está autorizado para Guarulhos, 360 ao nível, decola da 10, saída da L e da Bridge, em Bridge intercepta. Alfa Zulu no meia, prossegue, trava até o Zulu 13. 5551, transponder, 120 decimal 8, a frequência do controle. 1923, autorizado Guarulhos, 360, da Eulida Bridge, Alfa Zulu meia, drive 5551, aciona, 1208, o controle, gol 1923. Correto, chama como pronto, propôs, qual que é o meu que se encontra, gol? Portão 612, gol no 923. Gente. 1018, autorizado final LS, reporte estabilizado. 10 mil pés, 1018, reportará estabilizado final LS, 3B5217. Abilizou e avistou, tá 3850.